Yeah, András, 2014. Yo, o beat da sabedoria. Yo, algum sábio me responde o que estamos fazendo aqui. Porque pesquiso todos os dias e ainda não consegui descobrir. Olho pra cima e vejo tudo, eu vejo possibilidades de um universo inexplorado por falta de oportunidades. A estrela cadente desce, mas eu não fiz nenhum pedido, porque no momento estou em paz estudando sobre o infinito. Já embarquei nessa viagem, agora não quero voltar mais. Me sinto livre e satisfeito, então se arrepender jamais. Não sei quando fiz a escolha, mas hoje eu sei o que busco. Cada ponto que tenha mais eu deixo de crédito no futuro. Sei que aprendo mais, então tudo isso não é em vão. Eu sigo a trilha da batida, caminhando pela contramão. Como foi no começo, a essência não morreu. Eu faço parte da irmandade, onde a verdade não se perdeu. Atrás pelo que vivo, que carrego, protejo com a minha honra. Mesmo que eu caia em depressão, eu sempre volto e remo contra. Correnteza que me diz que eu devo parar por aqui. Eu contrario aquele que diz que eu devo desistir. Eu faço isso por mim e pelas pessoas que estão comigo, que acreditam que ainda vale a pena lançar ofensivas ao inimigo. Trabalhamos dessa forma, já que não temos um grande apoio. Cada ouvinte resgatado pra mim já representa um todo. O resultado de um trabalho feito com muita dedicação. O tempo livre é preenchido com as ideias que brotam no chão. E alimento deixa a mente viva, trabalhando perfeitamente, pra que quando a inspiração vier, tudo ocorra naturalmente. Sem propaganda enganosa, tudo sempre foi bem claro. Pelo menos nas minhas linhas eu deixo tudo bem explicado.